Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Hoje nós estamos com a participação da incrível e fantástica Leite Sibila, que é professora, geógrafa, nerd e fã de ficção científica. Salve! Hoje nós vamos falar sobre A Mulher na Ficção Científica, o filme Gravidade, e vamos falar um pouco também sobre a saga Jogos Vorazes. Começar com o básico do básico, né? Que é muito comum a gente ver pessoas pegando obras, pegando filmes, dizendo, não, isso aqui não é ficção científica. Gravidade, por exemplo, eu tava vendo alguns comentários, vi pessoas dizendo que não é um filme de ficção científica. Então eu queria começar perguntando pra Sibila como que a gente pode definir ficção científica de uma forma bem simples e clara. Ficção científica, para mim, como qualquer gênero literário, ele lida com o ser humano. A diferença é que ele lida com o ser humano através da sua interação com a ciência, com a tecnologia, com as implicações que essa ciência e essa tecnologia geram, com o futuro. Você dizer que Gravidade não é uma ficção científica, se a gente se basear nisso, ele é. Você está vendo a relação ali de dois seres humanos numa situação extremamente complicada, em um ambiente hostil, dependendo da ciência e da tecnologia para poder sobreviver. Entendi. Então, se isso não é ficção científica, eu largo tudo e vou virar hippie. Eu sinceramente não sei o que tem na cabeça dessas pessoas em relação à ficção científica, porque será que elas acham que ficção científica é algo que tem que ter um embasamento científico, é correto cientificamente? Você pode ser correto cientificamente, mas se você ficar só na correção científica, no lado extremamente certo, a parte da viagem na maionese, da criatividade, da curiosidade, você perde. E tem uma outra coisa também que eu acho que as pessoas relacionam muito ficção científica somente com a questão dos robôs, de ter máquinas mesmo interagindo com seres humanos. Mas, por exemplo, eu li um livro que se chama Não Me Abandone Jamais, que se passa num futuro em que a tecnologia dos clones evoluiu tanto que eles meio que fazem uma colônia de clones para dar conta da demanda de órgãos para os seres humanos que não são clones. E a história toda se passa com três desses clones, né? Então, assim, é ficção científica. Você tem o princípio científico da clonagem, né? Ali atrás. E tem a questão especulativa também. Então, não é só aquela coisa científica, quadradinha, que tem que ter explicação e tem que ter robô, e tem que ter... Varia muito, tem muita coisa dentro da ficção científica, né? Existe uma diferença entre ciência real e ciência fictícia. Por exemplo, teletransporte. Pode ser que a gente nunca consiga teletransportar um ser humano, mas é baseado num princípio científico e funciona na ficção científica muito bem. Alguém vai desclassificar a Jornada nas Estrelas? Se fizer isso, a gente tem uma Primavera Trekker. Todo mundo saindo na rua queimando tudo. Sim, nossa, é o caos, imagina. Muito bom. E como você vê a história da mulher na ficção científica? Não mudou lá grandes coisas desde o estabelecimento da ficção científica como gênero literário. Apesar dela ter sido oficialmente inaugurada por uma mulher, que é Mary Shelley, né, que escreveu Frankenstein. Depois disso, a gente não tem uma representatividade no gênero, tanto como autoras, como leitoras. Mas tem aquela autora também, a Ursula Le Guin, não é? Que ela é bastante conhecida. Ela é mais recente. A gente pode citar Rokhaya Sakawat Hussein. Ela escreveu o primeiro conto de ficção científica feminista, no começo do século XX. Ele está como domínio público, quem quiser procurar, se chama Sultana's Dream. A partir dos anos 40, dos anos 50, a gente tem um universo que foi modificado pela guerra. As mulheres começam a se aventurar mais nisso, mas é só nos anos 60, 70 que a gente começa a ter uma representatividade maior, no sentido de autoras. No sentido de personagens, a gente tem a Uhura, que eu acho que foi a primeira personagem mulher de grande representatividade. Sim. E que mudou muita coisa, porque ela era negra, né? Negra e mulher como oficial de uma ponte. É, e vale lembrar também que ela deu o primeiro beijo interracial da história da TV, né? Exato. Então, ainda assim, eu não entendo como que você vai explorar um planeta alienígena com bota de salto alto e mini saia, mas tudo bem, isso sou eu. Né? Beleza. Ou seja, ele já colocava uma mulher na ficção científica como um atrativo. Mas ao longo de Star Trek, a gente vê as mulheres sempre com pouca roupa, roupas justas e coladas, até em a nova geração, a conselheira Diana Troy usava uma roupa justíssima, e depois é que colocaram ela no uniforme da Frota Estelar, mas no começo, a única personagem que quebrou um pouco isso foi Ellen Ripley da série Alien. Maravilhosa! Nossa, total. Salve, salve, tudo! Então, alguns dos melhores filmes de ficção científica têm personagens principais femininas, né? Por exemplo, Contato, que tem a Ellie, uhum. Alien, que tem a Ripley, e agora Gravidade, com a doutora Ryan Stone. É interessante notar que elas não são exatamente cientistas. A Sandra Bullock é, mas a Ellen Ripley era uma oficial de voo, uma pessoa comum. E tem outra coisa também, aquele filme Eu, Robô, ele teria o protagonismo feminino, né? Porque no livro, o protagonismo é da doutora Susan Calvin. É verdade. E transformaram um filme de ação do Will Smith, basicamente. Infelizmente, se a gente olha a ficção científica do cinema, é ação. Transformers é um exemplo que eu adoro. Gente, Micaela tá lá pra quê? Pra mudar a visão da mulher na ficção científica, ou ela tá lá como objeto de desejo do herói? É. E do público também, né? E do público. Então, quer dizer, ela tá lá pra quê? É uma alegoria. Eu li recentemente uma resenha, é uma autora chamada Kate Elliott, não tem livros dela aqui. Mas ela disse que ela recebeu um e-mail onde um leitor dela estava indignado porque ela tinha uma agenda gay. Aí ela parou pra pensar e falou, mas caramba, né? Eu não entendi. Ele respondeu e falou assim, porque o modo como seus personagens masculinos são descritos é do ponto de vista sexual e erótico. Meu Deus. Então ele disse que ele não entendia como, né, que ele poderia ler uma descrição masculina daquele ponto de vista. Nossa. Então a impressão que dava é que era um livro gay. Ela falou assim, você está olhando a ficção científica pelo viés masculino. Você não está pensando que é uma mulher, uma personagem mulher, escrito por uma mulher que está desejando o corpo de um homem. E que mulheres podem estar lendo também, né? Por aí a gente vê o quanto a visão masculina ainda está na FC em geral. A ficção científica no jogos também, ela normalmente é masculina, mas tem um jogo em específico que tem uma heroína mulher e uma vilã que é uma consciência feminina, que é o jogo Portal. Olha, não conheço esse jogo. É interessante. E basicamente o jogo inteiro só tem elas duas, né? Não tem outros personagens. Então acho que vale a pena citar. Se a gente for acompanhar essa mudança na visão da ficção científica, a gente pode dizer que a partir dos movimentos pelos direitos civis, o movimento feminista, o movimento negro e LGBT dos anos 60 e 70, isso conseguiu mudar um pouco a visão que a ficção científica tinha. Nessa época surgem algumas obras feministas. O próprio Isaac Asimov fez uma obra chamada O Despertar dos Deuses, onde tem uma raça alienígena com três sexos. Aliás, né? Sobre Asimov, Fundação tem uma coisa que me incomoda muito nesse livro, é que não tem uma personagem mulher. Aliás, tem, só que ela é tipo uma figurante, assim, qualquer, acho que nem tem nome. Primeiro livro de Fundação, realmente, você lê e fala, ué, mas... Não existe mulher nesse futuro, nesse universo? É estranho. Eu acho que a situação também tá mudando um pouco, né? O que você acha, Sibila? Você acha que tá melhorando? Nós temos autoras, né? Mas... representativas, podemos dizer assim. Mas as personagens femininas ainda são descritas de uma maneira totalmente lamentável. Por exemplo, o livro brasileiro de ficção científica Hard, que é a trilogia Padrões de Contato. O cara passa os três livros inteiros falando das mulheres desta forma. São loiras, magras, lindas, maravilhosas, esculturais, sensacionais e inteligentes. É inteligente, é tipo a cereja do bolo, né? Quando você lê uma coisa dessa, não tem como você se sentir representado. Tem outras autoras de ficção científica que você recomenda, Sibila? A gente tem a Úrsula Le Guin, né? Eu acho que é a principal. Nós temos a brasileira Cris Lazaides, que escreve também ficção científica, a própria Lia. Por exemplo, nós não temos Octavia Butler, que fez um livro chamado Kindred, que é sobre uma moça negra que viaja no tempo e ela volta para os Estados Unidos, a região sul dos Estados Unidos, na época da escravidão. E esse livro, ele é muito importante lá fora, e aqui ninguém trouxe ainda, ninguém se dispôs a traduzir. A própria Rocaia, que escreveu o Sultana's Dream. E como personagens, a gente tem, né, temos a Ripley, a própria Uhura. Temos a Starbuck, de Battlestar Galactica, que eu acho que foi uma série que quebrou muitos estereótipos, tanto femininos quanto masculinos. Uhum. Nós temos a Capitã Janeway, uma mulher líder em Star Trek, que é um clube de bolinha fechado pra caramba. E temos Arquivo X, com Dana Scully, que eu acho que é a cientista mor do universo de ficção científica especulativa. E em Stargate também, nós temos muitas mulheres fortes. Em Stargate Universe, nós tínhamos um casal gay, por exemplo. Nós tínhamos duas mulheres ali. Olha, que interessante. E foi uma pena, a série não continuou, porque ela quebrava um pouco a linhagem de Stargate como era antes e criou um Stargate um pouco mais humano, mais focado no drama humano. Eu acho que no sentido do entretenimento televisivo, a gente tem mais representatividade. Mas no cinema, a gente continua com Micaelas. De alguma forma também, isso é um reflexo de que a televisão tem tomado o espaço do cinema com as séries, né? E nos livros também, a gente tá, aos poucos estamos melhorando, mas precisa de mais autoras. Se você tiver mais mulheres escrevendo, as leitoras vão vir, né? E aí você aumenta um pouco mais o mercado e a própria representatividade. Explore, do you copy? Nosso primeiro tema de hoje é Gravidade, que é um filme recém-lançado do diretor Alfonso Cuarón, estrelando Sandra Bullock. Eu não sei se eu vou estar exagerando se eu disser que Gravidade foi um dos melhores filmes, se não o melhor filme desse ano. E assim, sem dúvida, o melhor filme da Sandra Bullock, na minha opinião. Sério. É, eu também acho. Eu fico muito feliz de terem escolhido a Sandra Bullock para esse papel. Eu achei muito significativo, porque ela é uma atriz para quem não se oferece muita diversidade de papéis. E ela fez uma declaração sobre o filme Gravidade. Ela falou o seguinte: o elefante na sala é que os papéis femininos não têm sido tão variados e numerosos quanto os dos homens. Perfeito. É verdade. Que além de ser um excelente filme, né? É um excelente filme que é estrelado por uma mulher. E por pouco não foi estrelado por um homem, né? Porque Alfonso Cuarón teve que defender que o filme teria uma protagonista mulher, porque queriam colocar um homem como papel principal. Como sempre, né? O James Cameron disse que é o melhor filme de espaço já feito. Uau! Então, James Cameron falou, chega, acabou, não tem mais crítica. Pra mim, já era. O novo filme épico, junto com Blade Runner, com 2001, ele ganhou esse título de épico. É. Eu tava lendo sobre a produção do filme, durou 4 anos pra ser produzido, pra ficar o mais realista possível. Mas o que eu achei mais realista foi a construção da personagem, porque ela é muito humana. Uhum. É a questão de você se sentir representado, né? Ela é uma personagem que foge dos estereótipos da representação feminina. Então, por exemplo, quando a gente vê uma mulher no cinema, num filme, a gente vê ela ou sendo frágil, né? Sendo aquela personagem que precisa ser salva, que precisa de um homem ali pra justificar a existência dela. Ou é aquela personagem muito empoderada, sabe? Que ela tem muito conhecimento sobre tudo, que é muito forte. Enfim, não tem esse meio termo, né? As pessoas reais como elas são. As pessoas que têm medo, as pessoas que tem dúvidas. É muito comum a gente ver personagens femininas que foram masculinizadas ao extremo, né? Como se para ela ser boa personagem, ela tem que ser comparada a um homem. Meu sonho era que uma mulher pudesse ser forte, competente, sem precisar ser comparada ou confundida com um homem. Isso seria o ideal. É, mas uma representação mais real, Sandra Bullock, por exemplo, pode ser um bom exemplo. interessante sobre a personagem da Dra. Ryan Stone é que ela não faz parte daquela equipe ali que é de astronautas. Ela recebeu um treinamento, mas ela é uma médica, uma engenheira médica. Isso me levou a pensar na representação do homem nesses filmes e na mídia no geral. Porque ele é colocado como o cara que, sabe, aquele Rambo. Como se o homem não tivesse essa parte humana também. Né? Inclusive, uma coisa que eu notei no Gravidade, que foi o personagem Kowalski, que ele sempre sabe de tudo, ele nunca se desespera, ele tá sempre calmo, engraçado, sabe? Tudo bem que eu percebi que foi uma forma de ter um contraponto com a personagem da Ryan Stone, mas ele não fica desesperado em nenhum momento, nem no momento que ele, sabe, poxa, me larga, eu vou ter que ficar sozinha a partir de agora, você se salve. Ele me fez lembrar o tiozão do pavê, né? Aquelas piadinhas dele, eu falei, nossa, ele é o tiozão do pavê. É, quando o filme começou, eu pensei que ele seria aquele personagem que ia tutelar a personagem feminina, sabe? Eu também pensei. Eu levei um susto na hora que ele reapareceu. Eu achei que fosse um deus ex machina, como se precisasse do homem pra salvar a mulher com toda aquela calma. Mas assim, naquela cena depois a gente vê que não, né? Na verdade... é ela própria processando aquela solução sozinha. Eu acho até que isso foi uma brincadeirinha do Cuarón, sabe? Brincando com esse estereótipo do, sei lá, do príncipe que aparece pra salvar a princesa. Pra dizer que, poxa, mulheres são capazes, né, de se salvarem sozinhas. É verdade. Uma pegadinha, né? E, assim, eu acho que a história do filme é uma metáfora pra história da personagem também, né? Ela está fora da Terra e precisar voltar, pra mim soou como uma metáfora pra depressão dela, que ela tava desconectada da vida, assim, ela precisava de um motivo, de alguma coisa que levasse ela a voltar a viver. Gravidade, eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem de relação de ser humano com tecnologia, consciência e com seu próprio lado humano, né, de a gente ter uma pessoa numa situação caótica, precisando sobreviver, mas que precisa do conhecimento científico e técnico para conseguir isso. Se isso não é ficção científica, eu não sei o que mais pode ser. Porque um filme que levou tanto tempo para ser produzido, para ficar tão preciso, para ficar uma obra tão bela, vai lá e alguém critica porque o cabelo da Sandra Bullock não tá flutuando. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos saber voar com a ficção, sabe? É, a gente pensa, se fosse um homem o protagonista, será que essas críticas teriam aparecido? Tem uma cena que ela chama Ryan Stone, né? E Ryan nos Estados Unidos é um nome tradicionalmente masculino. E aí a personagem chega a falar, né, que o pai dela sempre quis ter um menino. Fala, sim, ela fala. Será que isso sempre esteve no script ou foi uma forma dele de fazer uma meta-referência a essa história de quererem colocar um homem no lugar dela? Ah, com certeza. Pode ter sido uma alfinetada básica. Uma última curiosidade aqui é que o filme não passa no teste Bechdel, né? Por motivos óbvios. E nem sempre esse teste é suficiente. Uma forma de você perceber como que a mulher está sendo representada. Mas um filme que tem dois personagens, né, no máximo, com nomes e com fala, mas a protagonista é a mulher que fica... quase, sei lá, 70% do filme sozinho, eu diria, é um filme que tem uma boa representação feminina, ao meu ver. Deep in the meadow, under the willow, a bed of grass. Agora o nosso tema é Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é uma história que se passa em um futuro desconhecido, em que a população mundial foi drasticamente reduzida. Panem é formado por uma capital e por 12 distritos, né? A capital é rica e os distritos são pobres. E tem um sistema de ditadura. A capital, ela centraliza o poder, né? Os distritos são subjugados. Alguns distritos são um pouco mais ricos, né? Que são os mais próximos da capital. Mas quanto mais longe, a situação piora. Isso. E a história deixa claro que houve uma revolução 74 anos antes do início da saga, do primeiro livro, que foi buscando alterar essa situação, libertar os distritos, né? Só que os distritos perderam. Como punição, a capital criou os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes são um reality show que é exibido em todos os distritos na capital. em que dois jovens de 12 a 18 anos são sorteados em cada distrito para participar. Esse sorteio ele é chamado de colheita e os jovens que são selecionados são chamados de tributos. Da arena, entre 24 crianças que estão ali para participar dos jogos, somente uma vai sair. Todas as outras devem morrer no percurso, né? Os dois personagens do Distrito 12 que foram selecionados foram Pita e a Katniss, né? Jogos Vorazes pode ser considerado ficção científica, Sibila? Eu considero ficção científica. Com certeza, porque é uma distopia. Então, universos distópicos são muito comuns na ficção científica. Nós temos Admirável Mundo Novo, nós temos 1984... Divergente, que também é outro livro que segue essa linha. E a distopia, ela nos faz refletir sobre a condição atual. Não é uma forma de você só enxergar um futuro pessimista. Porque tem muitas coisas em Jogos Vorazes que se aplicam ao nosso mundo, né? A própria forma de entretenimento, de mídia. E eu deixei de ter preconceito com literatura juvenil por conta de Jogos Vorazes, porque até então eu achava uó, né? Eu assisti o primeiro filme e achei bem fraco, assim, eu tava cheio de preconceito também, né? Mas aí eu fui convencida por uma adolescente a ler a trilogia. Mas assim, eu só lembrava que era um livro de adolescente pela falta de sexo. Porque fora isso, o livro é pesadíssimo, é uma história violenta, uma história sobre política. E assim, escorre sangue do livro, sabe? Nossa, gente, eu acho Jogos Vorazes muito bom. Tem uma personagem principal fantástica. Eu gosto demais da Katniss. Eu acho que é muito importante que seja um livro voltado para jovens adultos, né? Com certeza, até pela representação da mulher que é feita, né? Não é aquela mocinha, sabe, indefesa. É uma outra pegada, né? Uma mulher que participa de uma revolução, é um símbolo de uma revolução. Eu acho isso muito forte. Então, a Katniss, que é a personagem principal do livro, ela vai para os jogos não porque ela foi sorteada, mas porque a irmã dela foi sorteada. Então ela se dispõe a ir no lugar dela. O heroísmo dela já começa aí, né? E a coragem, né? Porque você vê que ambos, tanto ela quanto Pita, estão com medo. Mas o Pita demonstra isso muito mais. Ele chora, ele treme. A Katniss está um pouco mais contida, um pouco mais na dela, mas é da natureza dela. Ela é fria daquele jeito. É fria no sentido de ser mais centrada, eu diria. Tem uma inversão aí em Jogos Vorazes, né? Tem uma personagem feminina que é aquela personagem mais corajosa, que é a mais treinada. Sabe fazer coisas que o próprio Pita não sabe. É, inclusive o Pita, a profissão dele é ser padeiro, né? Então ele mexe com cozinha, com decoração de bolo. Ele é bom com coisas que normalmente são atreladas à mulher, né? É muito bonitinha a relação dos dois. E é legal porque a Katniss, ela não é a mocinha que idealiza o amor romântico. A própria relação dela com Pita tem a ver com sobrevivência. Eles começam a se relacionar movidos por essa necessidade de sobrevivência e depois o relacionamento deles vai se intensificando pela necessidade política que vai se desenvolvendo ali, né? E eu acho que o romance nessa história, ele não me incomoda tanto, porque o personagem do Pita, ele foi trabalhado de uma forma em que ele não é ciumento. Ele é aquele personagem que entende a Katniss. Ele deixa ela livre para que ela faça as escolhas dela. É aquela coisa que a gente falou sobre gravidade, ficamos com medo do homem ser o tutor, né, da personagem. E a Katniss, eu acho que ela age muito como tutora do Pita, principalmente quando estão dentro da arena. Ela tem esse instinto de protegê-lo, e não ao contrário. É verdade. Eu acho, assim, também, que a Katniss, ela não é fria, assim, como você falou. Ela foi forçada a endurecer, sabe? Ela teve uma infância muito difícil. O pai dela faleceu quando ela tinha 11 anos de idade. E aí, a mãe dela entrou numa depressão muito profunda. Não conseguia nem trabalhar para colocar comida na mesa, né? Então, ela tem uma mágoa muito grande da mãe por causa disso. Então, com 11 anos, para que ela pudesse sobreviver, e a irmã também, ela teve que começar a caçar, teve que aprender a escolher quais plantas podiam ser comestíveis, quais não podiam, né? Ela já começou a desafiar a capital daí, porque ela tinha que entrar na floresta e era proibido para as pessoas que moravam nos distritos entrar na floresta. Ela tinha que negociar numa espécie de mercado negro esses produtos que ela conseguia na natureza. Então, assim, a história dela de vida já era uma história de uma pessoa que não é subordinada. E nos três livros isso fica evidente no modo como ela não segue o que é designado para ela. Ela sempre foge, ela não gosta de ordem, ela não gosta de trabalhar como um fantoche para os outros. O Pita acaba dando uma endurecida para ficar um pouco mais parecido com a Katniss, eu achei. E também, depois de duas arenas, né? Não tem como a pessoa não endurecer. Né? A arena muda a pessoa, mesmo que você saia da arena, que você sobreviva, você não volta a mesma pessoa, né? É, e é engraçada essa visão, né? Pra Capital é só um programa de TV, é só um show. O segundo filme, em Chamas, o grupo principal, né? Eles vão voltar pra Capital novamente. Fazer um tour, né? Da Vitória. Isso, exatamente. E existe uma pressão pra que a Katniss desfaça a imagem que ela passou de ser uma pessoa insubordinada com o final do primeiro filme, né? Do primeiro livro. Então ela vai ter que seguir um teatrinho. De que ela é loucamente apaixonada pelo Pita, que não pode viver sem ele. Nesse filme específico vão aparecer muitos personagens novos. Não vai ser um filme chato. Com certeza vai ser um filme muito divertido. Ele tem um evento muito importante no final, mas na verdade ele é um livro de ligação. Tem a questão da mudança na administração do Distrito 12, porque o Distrito fica um pouco mais rígido do que eles estavam acostumados. É verdade. Até tem um evento na Turnê da Vitória, né? E o pessoal do distrito da Rue, que é aquela menininha que... Lindíssima. E ficou amiga da Katniss na primeira arena, eles meio que torceram pra Katniss ganhar, né? É, aliás, o racismo que alguns fãs declararam quando os Jogos Vorazes estreou, assim, foi absurdamente chocante. E ainda mais que nos livros mesmo, tá descrito que a personagem é negra, meu Deus. Esse pessoal, no mínimo, não leu ou passou batido. Eu acho que até reclamaram do Cina, né, também. Eu me lembro do livro que descreve que ele tem olhos claros, olhos verdes. Assim, não me lembro realmente nenhuma descrição da pele, mas nada impede que um negro tenha olhos verdes. A própria Katniss é descrita como uma pele tom de oliva e cabelos escuros. Eu acho que eles, esse pessoal aí que criticou, eles gostavam tanto da personagem que, assim, imaginavam ela branca. Né? Então, como se não pudesse se gostar de uma personagem negra. A crítica social é tão forte, o pessoal xingando a menina porque ela é negra. Uma menina linda, tão fofa. Isso mostra, né, em como anda não só a ficção científica, mas como a própria produção cultural em si. Pautada numa agenda, né, que é branca, que é hétero, que é masculina. Verdade. E assim, eu acho muito interessante os Jogos Vorazes, porque ele é um romance prioritariamente de esquerda, porque ele tem uma crítica social muito forte. E também porque a gente tem essa questão da personagem feminina central. E eu acho que em Panem, nesse continente aí, né, que sobrou, a questão feminina é muito diferente de como é tratada hoje em dia. Por exemplo, são selecionados dois tributos de cada distrito, um homem e uma mulher, né? Só que, desde sempre, assim, ninguém nunca falou que a Katniss era mais fraca, entendeu? Ninguém nunca olhou pra ela com um olhar meio condescendente. Todo mundo olha pra ela como uma ameaça. Teve aquele pessoal mais forte do Distrito 1, Distrito 2. As meninas e os meninos, eles, eu vejo, assim, eles são encarados com igualdade até, né? Elas são vistas como tão perigosas quanto os caras. Inclusive, tem várias personagens no livro que são personagens muito fortes. Não tem aquela personagem que é mulher e é forte e todo mundo olha pra ela e faz aquela comparação que você falou que fazem, sabe, Sibila? Confundir com um homem, não. Ela é valorizada pelo que ela é, né? É, e o modo como a Suzanne Collins descreve os personagens, então... Ela não foca no fato dela ser mulher, ela é um ser humano. A mensagem muito bacana que eu vejo é o desafio ao poder, né? A ordem vigente, ao status quo. E tanto que a Katniss vira um símbolo dessa revolução. Ela vira um símbolo relutante, né? Porque ela não percebe exatamente a influência que aquele ato dela na arena teve até um determinado momento. Ela não faz nada assim, pensando, ah, eu vou fazer isso para desafiar a Capital. Não, é uma coisa que é dela, entendeu? É da natureza dela agir assim. Essa também é uma mensagem importante. Seja quem você é. É, ela é insubordinada demais até pra ser o símbolo dessa revolução insubordinada. Eu não sei, eu senti como se ela estivesse perdendo o controle da própria vida por causa disso. E ela concluiu de que ela é uma peça nesse jogo, né? É. De que ela foi controlada o tempo inteiro. seja por um lado ou pelo outro. E mesmo sendo um fim trágico, ele é extremamente surpreendente, né? Pelas próprias atitudes dela e pelo que acontece com ela, com quem a cerca no final. É realmente espantoso, assim. Esse foi mais um Weekend Casted com a participação da Lady Sibila. Muito obrigada, Lady Sibila, pela participação. Foi muito bom. Obrigada a vocês. É sempre bom ter papos assim edificantes. Sempre bom ter papo bacana, papo cabeça. Espero que todo mundo tenha gostado. E é isso aí, gente. Até a próxima.